Cadê as flores? Será que morreram com o sonho? Só vejo dores no semblante dos humanos. Perdi os valores de cidadania, perdi o afeto até mesmo por minha família. É isso que o sistema faz, fabrica monstros. É isso que o sistema quer, abafar sonhos. Trouxeram as dores, nos levaram os reais valores. E com tudo isso foram-se as flores. Justiça é cega, pois quem vê cara não vê coração. Mas seu representante matou mais um negão que tinha um sonho: se formar e ser um dentista. A justiça abafou, fuzilou e ninguém liga. Só nessa hora eu vejo flores como de costume. Mas quem tá dentro de um caixão não vê a beleza, nem sente o perfume. Família chora, implora a volta, não entende o motivo. Porque o dentista nunca mais vai ver um sorriso. Sonho e sintas dores, oh, oh, oh, oh. Que só no final vida eu vejo flores, oh, oh, oh. Cadê o perfume exalado pelos amores? Na tentativa de plantá-las, soterramos as flores. Flores, cadê? Onde é que tá os valores, credores? Flores que ultrapassam bastidores. É nas autobiografia. Cadê o seu amor? Cadê sua filantropia? Não vejo nenhuma pétala, mas sinto seu cheiro. Aponta logo ali onde se presencia o desespero. E tenho medo ao perdê-lo, em meio aos apertos no peito e os pesadelos. A flor que representava amor hoje entristece túmulo, como sonhar com o futuro. Eu perdi meus escrúpulos. Caída primavera, pisoteamos o coração do criador delas. Mas como encontrá-las? No jardim da guerra. Mas como vou plantá-las? Se no solo só há pedras. E a terra virou poeira e foi levada pelo vento. A lágrima da vida brilha mais que a do sofrimento. Talento, do amor, caminha lento. Isso caminha contra o medo e seus ventos. Cadê a tulipa, rosa e margarida? Só vejo flores, só vejo flores. Cadê quando elas anunciam o fim de mais uma vida? Cadê a vida? O fim. Veja pecado no sonho e sinta as dores. Oh, oh, oh, oh. Que só no final. Faz distribuir armas na mão de quem não sonha, aí é vala, mais 5 tiros. Só um derruba mais um sonho. Se vai Carlinhos e a saudade fica aqui com os manos. É isso que o sistema quer, trazer mais dores. E como de costume, nesse dia eu vi mais flores. Seu sonho eu nem sei, não tive tempo de perguntar. Sei que Carlinhos nunca mais vai sonhar. Veja de novo o que o sistema faz. Distribui drogas, acaba com o sonho daquele moleque que era jogar bola. O moleque era bom, mas sem incentivo, só andar drogado. Na fumaça, mais um sonho vai sendo abafado. Aí de novo eu vejo flores como de costume. Mas o moleque não vê a beleza, nem sente perfume. Porque o que antes era um sonho de várias medalhas se perdeu, morreu em meio a fumaça. Veja pecado no sonho e sinta as dores. Oh, oh, oh, oh. Que só no fim da vida vejo flores. Oh, oh, oh. Acabaram com o sonho daquela mulher ter um menino, teve o ventre agredido pelo seu marido, que perdeu o emprego, bebeu demais, também perdeu o sonho. Também queria ter um filho já há vários anos, perdeu o filho e a mulher, ele tá abatido. Pensa em se matar e mais um sonho vai pro abismo. Faz visitas ao cemitério, levando flores, manda o costume. Não sei pra que, se ela já não pode sentir seu perfume. Eu juro que queria cantar felicidade e fartura, mas a realidade é dura, é nua e crua. Me dá só um motivo pra eu cantar beleza, porque por enquanto só vejo tristeza. Estou acabando com meu sonho, ó, cantar a paz. Cada dia que se passa, ela se vai. Leva os sonhos, mata as flores, manda o costume. Por aqui, não sobrou nenhum perfume. Aí ainda tem sonho, né? Tô ligado. Ainda tem dinheiro que torna o sonho realizável. Aí ainda tem flores, um bocado. Ainda tem perfume, né? Tem vários. Sai um pouco do seu mundo e ande onde eu ando, pra entender o porquê que eu só canto pranto. Vai ver o porquê que eu pergunto aos senhores, e também vão se perguntar: ué, cadê as flores? Onde estão as flores? Nesse jardim de guerra só vemos dores, prantos, tristeza. Com o tempo, ser criado por Deus passou a usar as flores em velórios, e não mais pra expressar os amores.